E aí, tá pensando em pegar aquela praia no final de semana? Deixa que a Cintia Tour te leva! Ônibus executivo, tudo no conforto e qualidade que sua família merece. Conheça as melhores praias do nosso Ceará. Visite nosso Instagram, @CintiaTour, e fique por dentro dos nossos próximos passeios. Pensou em viajar? Pensou Cintia Tour. Atendimento no zap 986176673. 986176673. Diretamente com a Cintia Tour. Pensou em viajar? Pensou em Cintia Tour. Acesse nossas redes sociais e fique ligado. Temos passeios incríveis ainda este ano. Cintia Tour. Cintia Tour. E aí, tá pensando em pegar aquela praia no final de semana? Deixa que a Cintia Tour te leva! Ônibus executivo, tudo no conforto e qualidade que sua família merece. Conheça as melhores praias do nosso Ceará. Visite nosso Instagram, @CintiaTour, e fique por dentro dos nossos próximos passeios. Pensou em viajar? Pensou Cintia Tour. Atendimento no zap 986176673. 986176673. Diretamente com a Cintia Tour. Pensou em viajar? Pensou em Cintia Tour. Acesse nossas redes sociais e fique ligado. Temos passeios incríveis ainda este ano. Cintia Tour. Cintia Tour.